Esse samba é uma homenagem à bossa nova, à dissonância e aos dissonantes, para quem cantava com voz rouca no tempo da repressão. Era internado em hospício, mas levava o violão para tantas cabeças que nunca estavam vazias, para quem parecia chorar, mas que sorria. Uma lágrima em seu rosto. Moura. Seu rosto.